Só que o destino me chama de novo. Eu nasci pra cantar com esse povo e não penso em parar por aqui. Congela os corações, aquecido pelos mantos das canções. Como eu queria morar em minhas canções, te convidar pra estar em minhas canções. Saio na rua e vejo raiva e sereno. Cachorro anda só cabreiro consigo mesmo, mas seguindo mesmo que já indicava. Não aceite dicas que prejudica vidas de medidas. Algo alivia, verdinho alivia. Angústia não havia na veia que percorria. Antes no pré corria, hoje minha fé domina. O que absorvia o coração cuspia. Eu tenho rap como meu guia. Às vezes eu vejo Ed e ele me vigia. Minha simplicidade fala por mim. Tá por nós, tá por mim. Postura de onde vim. Sabe o caminho de quem não se comporta. Batendo em porta em porta, no subidão na horta. Nem perco meu tempo com o programa do Carlos. Tá amargo pra aqueles que nunca agiram errado. Ninguém nasce com coração de ferro. Teto não na esperança, no teto do ferro velho. Se o espinho fosse bom, tava acima das flores. No meio dos amores, também encontramos dores. Nunca se esquece da real de tudo isso. Nunca se esquece. Nunca se esquece da real de tudo isso. Nunca se esquece da... da real de tudo isso. Nunca se esquece da real de tudo isso. Avistei os lobos mal na rua escura da ponte. Correr pra onde e pra onde, sei lá, pegar o bonde. Na rua 3 tá feio, o Paulo enquadrou geral. É PR anual, na crise anormal. Beck traz felicidade no momento de conflito. Combustível pro sorriso, pros seres aflitos. O coração da mãe quase parou, mas ela faz forte, dona Bela modelou. Negui chegou aos 20 de idade. Vou partir igual você, repleto de dignidade. Unidade de afeto gera afeto de conquista. Desejo, forma mista, necessário e corrida. Passo na minha mente o que aprendi em casa. Haja sabedoria pra poder ser consagrada. Respeito fica pra não ser provisório. Guerreiro notório, rua 3 o território. Minha consciência ainda está firmeza. Minha consciência ainda está firmeza. Minha consciência ainda está firmeza. A maioria na quebrada ainda é fumo na madeira.